que você liga e tem música, informação, notícias, tem reza, tem tudo o que você precisa para estar em paz consigo mesmo. Aparecida do Sul AM. Esta é a sua ZYL340, Rádio Aparecida do Sul AM, 1500 kHz, 1000 watts de potência. Com seus estúdios e demais instalações, a Rua Tiradentes, 784B, Jardim Novo Horizonte, em Ilicínia, sul de Minas Gerais. Este é o programa Encontro com a Natureza, com César Andrade, com você até às 10 da manhã. É, filho, César Andrade das 6 às 8, das 9 às 10. Das 8 às 9, no colo de Jesus e no colo de Maria. 7 horas e 44 minutos, Rádio Aparecida do Sul, Ilicínia, sul de Minas Gerais. Ilicínia, falando muito mais alto. Rádio Aparecida do Sul, 1500 kHz. Vida feliz na roça, quer de noite, quer de dia, do roçado a velha choça, onde tudo é poesia. Caboclo sertanejo repica viola e violão, cantando em lindo surpejo as modinhas do sertão. Caboclo roceiro, viver no sertão, com mulher e filho, suas criação, a roça de mim, o seu alazão. Seu ranchinho novo pra lá do espigão. Disfarçando a mágoa na viola caipira, a moda é bonita que o povo admira. O verso é saudoso, a morena suspira. Espalha, vai na pescaria, quando não trabalha, acende seu pito e nada atrapalha. Caboclo é feliz no seu rancho de palha. Tonei Quitinoco, Rancho de Palha, também o Juliano Jardel, Boneca de Milho, e também o Sulino e o Marroeiro, Abismo de Ilusões. E agora ficou boa tarde, agora ficou boa noite, né? Agora a noite, agora melhorou 100%, hein? Ei, mas Deus é bom demais, Deus é bom o tempo todo, né? O tempo todo Deus é bom. E tudo tem a sua hora, né? E a hora dele é perfeita, né, meu amigo? Né, minha amiga? Isso. Muito bem, programa Casa de Caboclo vai ficando por aqui. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência, pelo carinho da companhia. desejar a todos aí que tenham uma ótima, uma excelente, uma abençoada noite de quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, a gente se encontra novamente aqui pelas ondas das rádios Rainha da Paz FM e também Rádio Aparecida do Sul AM, com mais uma edição do programa Casa de Caboclo, tá bom? Eu espero você. Olha, fiquem todos com Deus, porque com Ele eu vou. Que Deus e Nossa Senhora de Aparecida e Rainha da Paz interceda por mim, interceda por você, interceda por todos nós. Tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Eu por nome de Ferreirinha, nós lhe dava com boiada desde nós dois rapazes. Eu quero te amar, tocar o teu coração. A partir deste momento, as rádios Aparecida do Sul AM e Rainha da Paz FM passam a transmitir No Colo de Jesus e de Maria, com Padre Marcelo Rossi. Apoio, Clínica Médica Revigore. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Seja bem-vindo. Esta é a sua ZYL340, Rádio Aparecida do Sul, 1500 kHz, em Licínia, sul do estado de Minas Gerais.